Quer minha Romeu ficar brava? Quatro, solo 2-2, livre à direita, solo 1-2, um decimal lá. 2-1-9, próximo à direita. Localizador 4462. Para o controle? Com azul 4462, ILS 1-0. Completa final, azul 4462. 18-6, tomou um posto. 18-6, boa tarde. Travou, Fontel, tem condição de manter essa velocidade até o externo? 6-3-1-4, prossegue Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 6-3-1-4. Quatro-meia-dois, check-trem, livre pouso na 1-0, ventou no 70 graus com 1-0 nós, altímetro no 0 no 9. 19, 4-4-6-9, livre pouso. 4-4-6-2. Está autorizado 500 pés no meu seu bravo sobrevoo na região. Ok, rapidinho, irei coordenar com o centro de retorno. Ok, não escuto. Aguarde estimado de 8 minutos. Só após a última, o sequenciamento está muito apertado, aguarde. Aguarde, se possível vamos adiantar, ok? Se possível vamos adiantar, aguarde. Juliette Tango Zulu, informe indicada. 180, senhor. Você gostaria de reduzir para 150 nós? Afirmativo, 150 nós. Portugal 021, establish localizer on runway 10. Portugal 021, contact final, contact tower 118.6, have a nice day, Portugal 021. Aura, boa tarde, Portugal, Zira to an ILS, approach X-ray, runway 10. Roger, Portugal 021, report outer marker. Playback outer marker, Portugal 021. Tube 5627, Aracaju 10130, copia? Não escuto, prossigo. Autorizado, Aracaju, nível 1-3-0, Golfo 677, decola da pista 1-0, com curva esquerda, saída Conde. O controle opera em 1-2-0-8, aciona 5-4-5-3, coteje. Autorizado, Aracaju, nível 1-3-0, pela Golfo 677, decola perfil da saída Conde, 1-2-0-8, controle 5-4-5-3 no transponder. O 5627 do TRIPS, vamos modificar o transponder para 0263. Ok, modificando o transponder para 0263. TRIPS 5627, cotejamento correto, quando pronto, chama em posicionamento no pátio 3. Chamará, 5627. 36314, prossegue via Juliette para o 06. Juliette para o 06, positivo. 18.6. Tem que Serra Serra, vento 160 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9, reporte fora do solo. Solo Salvador, boa tarde, 4462 e Zona Fox. Azul 4462, prossegue via Juliette para o 03. Juliette 03, 4462. No 251 e alternado no 3325. 251-3325, boa tarde, 4065. Localizador Bravo Fotel. 7 Bravo Fotel, completa a final do procedimento, chame a torre 1-186, tomou o posto. Obrigado, 86. clear to land, runway 10, Portugal 021, wind 160 degrees with 8 knots, QNH 1019er. Wind runway 10, Portugal 021. Tô, eu só me lembrar, o Yankee Serra tá fora do sol, tá visual com o sinal TAP. Sente o Yankee Serra Serra, por enquanto mantém o setor, temos um helicóptero que vai decolar daqui pro norte. Tá, vai manter o setor, o Serra. Confirmando 019, igual 396. Afirmo. Zero 2, vento 160 graus, 50 nós, altímetro no 019, reparte fora do solo. Hotel. Bravo Hotel, reparte externo. Bravo Hotel. Saída da Euleda após direto, Elias. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5425, Cotejo. 40, Golf 677, decolando 10 com direita da Euleda. É, parte com o helicóptero decolando do pátio do Graer. Não sabe. Mas assim que for autorizar, já cruza. Autorizado o cruzamento, reparte livrando, cruza em direção ao litoral, o Yankee Serra Serra, se possível, cruza sobre a 1735. Vai sobre a 1735, está iniciando o Serra. Pode 02, decolado aos 28, informa o helicóptero vindo para cruzamento do campo, chame controle 120 decimal 8, bom voo. E o contrato com 1208, guardião. Portugal 021, grounded 28, vacate to the right, ground 121 decimal 9er. 219 by the right, Portugal 021, bike. Portugal 021 with you, taxiway Alpha. É Portugal 021, boa tarde, prossegue taxi via Alpha. E reporta antes da Juliette. Taxi via Alpha, second rest. Call me back before Juliet. Call me back before Juliet, Portugal 021. Informe estabilizado. Ok, 2000 mantendo a proa limitada pelo localizador. O voo 1396. Negativo, tráfego sua frente, posição de 1 hora, 11 milhas, é um Charlie 402 estabilizado na final do procedimento. Gente, voo 396. Controle, boa tarde, Alfa Tango Yankee Serra Serra. Boa tarde, Yankee Serra Serra, 500 pés no litoral. Informe na final do pouso em Aldina. Final em Aldina, Serra. 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 9. Ok, intenção é abandonar o ADA e prosseguir para o Graer. Sente o Bravo Alpha Hotel, pouso direto no Graer. Afirmo. Sente vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 9, reparte solo controlado. Hotel. Salvador, boa tarde, departamento do Juliette Tango Zulu, está interceptando o lote na volta. Boa tarde, Juliette Tango Zulu, reparte externo. Passará para a fama externa. Bravo, Uniforme Serra, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. Vai, Júlio, stand 11, é Portugal 021. Salvador, muito boa tarde. Dan 3155, da Centro de Informação Atins, autorização São Paulo Guarulhos. Centro 3155, Guarulhos, aprovado nível 340, via P0144. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após voa direto, Eudes, com curva direita. Transponder 5452, controle Salvador 120.80, Cotege. Autorizado a nível 340 para São Paulo, Guarulhos, Atrizulu 44, decolada pista 10 da EL, transição Leda após voa Eudes, a curva será à direita. Transponder 5452, controle 120, decimal 8. Andrés 155 confirmando, Leda não é a transição, ok? O senhor mantém o perfil de saída da EL até a posição Leda, após direto Eudes interceptando a aerovia, Pesulu 44. Ok, saída vai ser da EL. mantenha a saída até a posição Leda e depois voa para a posição Rios, abre o 044. Afirmo, tá 3155, cotejamento correto, chamei pronto. Bora e pronto, 3155. Salve Salvador, boa tarde, Oceanair 6327, ciente da Serra, autorização para Ilhéus, no 160. 1396, completa final do procedimento, chame a torre 1862 até o meu pouso. 86, grato, 396. 3192, autorizado a final, desça para 2000, o ajuste no 019, informe no localizador. Camarada no lote, 1019, 3192. Controle Salvador UF-1729, descendo para 160 na ponte. Angelete, estamos em Lua, continua a aproximação, aguardar a autorização para pouso. Pega o Zulu. Chegou o FESC 1729, solicito pessoal ILS Whisky na 10. Certo, vai ser autorizado o ILS Whisky, está presente e vou em posição Serra Vitor 367. Está presente 367, 5729 da UES. Oceano 6327, copia. Tá, copia, 6327. Oceano 6327, Ilhéus, aprovado nível 160. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após voo direto Ilhéus. Aerovia Golf 677. Transponder 5442, controle 120.80. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola da pista 10, saída da EL, após Leda, pela Golf 677, transponde 5442, controle 1208, 6327. Oceano 6327, cotejamento correto, chame pronto, portão 01. Ciente, chamará 6327. Proa de Papatango, Eco Zulu November, o ajuste em Salvador 1099, na proa de Paripe, autorizado descida para 1.500 pés. Estou confirmando se é transporte de inferno? De Bravo Pro Whisky. Roger, Papa Tango Bravo Pro Whisky, Matsai 1000 feet, Connect 1019, reporting rotatory position. Está travado, voo 396. Ano 396, continue a aproximação, aguardando pista livre. 96, agora. Aqui é Yankee Sierra Serra, frequência livre para o pouso. Juliette, estamos no Luno, salas 35, direito na 219. Obrigada. Papatango, November, Zulu Alpha, na escuta do controle. Tango Zulu, confirme o pátio. Ok, sente quilo, pátio 3 em frente. Livre pouso na 10, venta de 960 graus com 10 nós. Vai ser travado, livre pouso na 0, voo no 396. Livre Salvador? Botafogo da Zona Zulu essa. Está fazendo desvício, ó. Para a esquerda ou para a direita? Qual o senhor prefere? Confirma a aeronave? É o 5729 da UEL. Secretário, comandante. Ok, para desvio para a esquerda, para 205 por aproximadamente 5 milhas e retorna. 367 após. 7. Azul Alfa, controle Salvador. Seu Azul Alfa, na escuta? Fumo, na base. Zero oito, novembro, Zulu Alfa. Sério, Papa, tem um bravo pelo Índia, novembro, Alfa. Atenta a estrela de turbulência, livre decolagem da Alma 7. Zampa de 17, 0 graus com 10 nós. Vai cruzar no ponto médio da Alma 02 anos, agilizando, por gentileza. Ocorridos, until position Interlagos. Salvador, Papatango, novembro, Zulu Alfa, câmbio. Papatango, novembro, Zulu Alfa, prossiga. 16 milhas, mantendo 035, instruções. Confirme procedência, destino, pessoas a bordo, tipo de equipamento, nome do piloto e código ANAC. Procedência, Serra, novembro, Juliette Delta. Eu também fui para a sala aí, hoje. Mas é um Papa Alfa 28. 2 criador, 5 horas de autonomia, Sérgio 436808. Via Alfa, mantenente da Juliette, no 396. Controle, o senhor vai pousar visual ou vai pousar instrumento para Salvador? Visual. Eu fiz o plano, fala aí, senhor. Certo, comandante, o senhor subiu para 4 mil pés. E interferindo na aproximação da aeronave sem contato com esse controle. A sequência de migração, chamar 119.35, eu chamei, 119.8, chamei também. Está estabilizado no LS, eu tá 3192. Está 3192, completa a final do procedimento, chame a torre 118 decimal meia, tem o meu bolso. Tá. Webjet 5729, autorizado ao final do ILS Whisky, desça para 2500 pés, o ajuste 1019, informe e estabilizado. 2500-2019 formará estabilizado no uísque. Novembro, Zulu Alfa, funciona em código 0122, posição normal, desce e mantenha 1.500 pés na prova da rotatória. O ajuste 1099. 1019. Firmo. Ok, passando para 1.500 pés. Até. Delta, Manati, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01125, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6. Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, decolada 17, na sua escuta. Boa tarde, Índia November Alpha, corredor forte, 1000 pés. Informe o Papa está por 20 minutos e depois retorna para Salvador. Perdão, o final da mensagem está cortada. Só confirmando, a intenção de voo é afastar por 20 milhas e depois retornar? Afirmativo, pelo no corredor forte aqui em manobras, até 20 milhas após regressar. 7, ainda novembro Alfa na escuta do controle. Sempre na escuta, Alfa. Guardião 02, informa Papa Alfa 28, a sua retaguarda, cruzando 2.500 pés, descendo para 1.500 pés na proa da rotatória. Dentro do traço, eu vou mantendo 500 pés do guardião. O guardião me jogou com o local de pouso, vai efetuar pouso e chamará para decolagem. 7, frequência livre, guardião 02. Papa, Papa, Bravo, Uniforme Serra, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste 1019, vai seguir como número 2, Boeing 737-800 da Webjet. Número 2, para o pouso, prossegue. Tá, vai voar direto do Duna. 7. Novembro, Azul Alfa, tá visual com tráfego informado e com o aeroporto? O tráfego não, aeroporto sim. 7, chame a torre na frequência 118, decimal 6. Novembro, Azul Alfa, tem um bom pouso. Tráfego 118. 8.6. Salvador, Papatango, Novembro, Zulu Alfa, câmbio. Novembro, Zulu Alfa, prossiga. Estou a 7.5 milhas, avistando o helicóptero na minha frente. Gente, mantém a separação com o mesmo. Você prossegue para pouso na 17? Pode ser. Confirme? Afirmativo. Gente, prossegue por gentileza final da 17, atenta alterar o helicóptero. Reporte cruzado mesmo para a descida. Confirme, não copie. Visual. Solo, trip 5627, pushback acionamento. Trip 5627, livre acionamento, pátio 3, chame para o táxi. Ciente, 5627. No solo aos 4-3, livre direita no 219. Direita no 219, está 319. Possível, com curva à esquerda e interceptando a rotatória. Aqui em Vila Liberal, só temos o Papa Alfa 28, alinhado já com a final do 197, só vai seguir como número 2 para pouso. Ele está aproximadamente só para a 300 da presença. Tá ciente então, vamos. Prosseguir com o número 2 aqui curvando à esquerda na rotatória ainda no liberal. Afirmativo, onda mil pés mantenha aguardando transferência de comunicações. Onda mil pés mantendo aguardando transferência ainda no liberal. Salvador, está 3055 para o táxi, está com 176 a bordo. Autonomia de 4 horas e 10, alternado o galeão. Ciência 3155, táxi via Índia, ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste 10019. Rota 3155, ciência autorizado táxi, ponto de espera, pista 10 da Taxi Índia, ponto de espera, também ajuste 10019. 29 já interceptando o localizador. SWEB 5729, completa final ILS Whisky, chame a torre 1862 até o meu posto. 76. Papa Romeo Índia, Novembro Alfa, chame agora a torre 18.6 até o meu posto. Torre 118.6, grato. No ILS Whisky, já interceptando o localizador. Gente, a porta de marcador externo vai estar travado, Web. Reportará a Web. Torre Salvador, Papa Romeo Índia, Novembro Alfa, na porta da rotatória, visão com o campo. Novembro Alfa prossegue, final da 97, aporte terceira milha, prepare para a espera no setor. Sente, final da 97, preparando para a espera, Alfa. Juliette, portão 3192. 3192, táxi via Juliette, portão 04. Juliette até o 04, 3192. Solo, chamei 6321, tá na 13, pushback acionamento. Oceania 6321, livre acionamento, chame para o táxi, remoto no 3, ok? Afirmativo, livre acionamento, chamar a táxi na 321. Solo, tá passando Juliette Angulo acionado na saída do parque 3, para táxi ao parque 5. Juliette Angulo mantém a posição aguardando, ok? Ok. Aguarde para início do acionamento e pushback. Tiger. Estimativa, era estar. Prossiga, por gentileza. Salvador, muito boa tarde, tá 3155, ponto espera, piscina 0, pronto. 3155, mantém o ponto espera, aguarde, boa. Ponto espera, 3159, passou o externo baixar travado. Livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 10 nós, web. Posterizado, 5729, web. Para o táxi, o trip 5627, está com 68 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia e vai alternar Recife. Gente, trip 5627, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera, chame torre 186, ajuste no 019. Gente, no ponto de espera, chame a torre 1186, o trip 5627, iniciando o trip. Trip 5627, táxi via Índia. Firmo, via Índia, no ponto de espera, 1186. Do solo, comandante, não posso te dar essa informação. Bravo Uniforme Serra, você tem condição de manter indicado até o externo? Afirmo. Sim, grato. Completa a final do procedimento, chame a torre 1862 e até o meu pouso. 1086, bravo Uniforme Serra. Venta à esquerda de turbulência, em livre pouso 97, venta de 960 graus com 99. Livre pouso 97, Vila Liberal. Tá 3155 ali, mantenha no zero. 3155, ali, mantenha pista no zero. Torre Salvador, boa tarde. O Papa Bravo Uniforme Serra estabilizado no localizador. Bravo Uniforme Serra, continua a aproximação, reporta marcador externo, aguardando pista livre. Reporta no externo, Bravo Uniforme Serra. Sete 29 no solo, aos 49, livra direito no 219. É 1 no mil pés, você vai ultrapassar o mesmo, deixa para 1500, aguardando transferência de comunicações. Voo no 649, livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Oceania 6321, 4,50 de autonomia, alterna com 5, com 87 a bordo. Cliente, Oceania 6321, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torre 186, ajuste no 019. 619, pátio Índia, vai chamar 3. Paulo, muito boa tarde. 729 da WebGente. Web 5729, boa tarde, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, manterá. 729. Tem que fazer o seguinte, comandante. Você vai taxiar até a Quebec e aguardar, por gentileza. Ou então prossegue até a novembro e mantém-se na novembro aguardando a liberação. Bravo Kilo Whisky, start hold point, please. I have a traffic to...